claro, em primeiro lugar. Senhor, não creio que este livro santo tenha todo ele inspiração divina. Não tem. Só tem na parte profética. Essa é a parte de Deus. A outra é a parte dos homens. São Paulo ensinando o que acha que deve ensinar, inspirado no Cristo. São Pedro, São João, São Judas Tadeu e tudo e quanto. Mas Deus não tem nada com isso, não. A doutrina é de São Paulo, não é de Deus. Ah, é a primeira vez que se diz isso na história do mundo. Povos todos amam com efeito na equidade da tua perfeição. Por que essa escandalosa proteção aos filhos de Israel, povo eleito? A LBV também já explicou muito bem isso aqui. Houve uma proteção aparente aos israelitas. É que os hebreus foram educados no monoteísmo graças à pregação do velho Moisés. Era um povo monoteísta, só admitiam um Deus justo e verdadeiro, um Deus eterno, um Deus só e ninguém mais. Por isso é que Jesus surgiu entre eles. E Jesus não nasceu judeu, Jesus nunca foi judeu, ou melhor, Jesus é tão judeu quanto Deus é brasileiro. Você acha que Deus nasceu no Brasil? Dizer que Deus é brasileiro é piada. Deus não se deixa levar por bajulações. Mas o povo de Israel teve essa proteção exatamente pelo seu monoteísmo. Então, teve o merecimento de receber Jesus no seu próprio seio. Mas claro que Jesus não nasceu judeu, porque, em primeiro lugar, não nasceu de ventre de mulher, não podia ser judeu. Então, proteção não houve. Era o povo eleito, porque se fez eleito pelo seu monoteísmo. E aí vocês veem que Deus não tem privilegiado, Deus não tem privilégios. Todos são iguais perante a lei. É uma verdade revelada aos eleitos de Deus, é indiscutível. Tens uma casta privilegiada a submeter à plebe desprezível. Sim, mas acontece que a LBV não tem dogma. E a LBV não acha que o dogma seja uma verdade revelada por Deus? Absolutamente. Portanto, não há submissões, nem servidões, nem escravidões na LBV, onde todos somos iguais perante a lei de Deus. Se disseste, crescei e multiplicai-vos, a Eva e Adão, em teu bíblico texto, sancionaste o fato mal do incesto, e que ainda hoje perduram tristes laios. Mas é claro que se havia só um casal, como é que a humanidade ia crescer e se multiplicar? Só fazendo casamento de mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã e outras incestuosidades que Deus não fez. Porque Deus nunca ensinou que o mundo veio de um casal. Quem ensina isso é a religião humana. Pois é, compadre, é a religião humana. Deus não tem nada com isso. Deus botou vários casais na face da terra. Um casal de brancos, um casal de amarelos, um casal de pele vermelha, um casal de negros. Do contrário, como é que os negros podiam vir de um casal ariano? Ah, isso aí. Se eternas são as leis da natureza, se eternas são as tuas leis, escolhe. Como pôde, num rasgo de grandeza, o velho Josué parar o sol? Já explicamos que Josué não fez parar o sol coisíssima nenhuma. Deus não pararia o sol para ninguém, nem para Jesus, que era unigênito do Pai. Não adianta, não. O sol não pode parar para ninguém. Houve foi um fenômeno e pareceu que o sol parou. É diferente. Isso os espíritos prepostos podem fazer. Se aquele mandamento não matar, o teu divino amor é santo eflúvio, como é que poderias, num dilúvio, teus desgraçados filhos afogar? Realmente, pois se Deus manda não matar, como é que ele matou? Deus não mandou dilúvio, não matou a humanidade quase inteira? Mas acontece que, eu já expliquei isso, e essa explicação é minha, muito minha, pela primeira vez na história da Bíblia. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Então, pelos atos da humanidade, é que Deus determinou o dilúvio, porque então a própria humanidade matou a si mesma. Quem criou o dilúvio não foi Deus, foi a humanidade. Está explicado. Se Jesus ensinou aos bons cristãos que a perfeição maior está no amar, como pôde no templo chicotear vendilhões ignorantes, mas irmãos? Também já expliquei, Jesus não feriu ninguém, não matou ninguém, e para seu governo, ele usou seu poder espiritual, fez um azorrague espiritual fluídico, e entretanto, todo mundo pensou que ele fosse pular pelo templo passando corda para fazer azorrague. Jesus deu foi um chicoteamento fluídico para despertar aqueles infelizes que desrespeitavam o próprio Deus. E assim, na punição das crianças também já está mais que explicado pela LBV. Deus não conhece criança. A criança é o velho que voltou a viver. Portanto, se há muitas crianças sofrendo, não se incomode nem se afobe, meu irmão. Aparentemente são criancinhas, né? Mas são mais velhas criaturas que você, sua mãe, seu pai, sua família, todas juntas. Se incomode, não, Deus sabe o que faz. Não há nada que Deus não faça perfeitamente bem, com perfeita justiça. E aí está tudo isso que parecia inexplicável, o LBV explicou. Por isso, LBV quer dizer luz, bondade e verdade, o enriquecimento da vida. Está presente.